VA04, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, seu 3604. Tá, 3895, pode ligar, não, 0. 3895, autorizado ali, mantém pista no 0. 3895 ali, mantém no 0. Bruno 790, direto Romeu Fox, zona 8, chamado Recife, em ano 2685. Direto Romeu Fox, 08, Recife 2615, por mais 2685. Bom dia, Gol, 790, obrigado. 556, decolar 206, controle, ano 208. 208, obrigado. Salvador, Gol 556, 1400, Natael para o 360. Volo 556, contato radar na decolagem, cedo do El, tudo mantém o 360. 360, tá presente, vai cruzar 2000, pode mandar El? Controle Gol 556, pode mandar El? Salvador, Gol 556. É, o Gol 556 passando agora os 3 mil subindo, pode mandar o da presente? Obrigado, Leda. Muito obrigado. Direto Leda. Autorizado a decolagem, pista no 0 vento, 180 graus, 18 lentes. Livre decolagem, na 380. Salvador, boa tarde, bom 864, tem que falar de marcação, tarde, autorização para Marcelo. 864, informação, Delta em curso, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via Upper Azulu 17, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada pista 10, primeira curva, esquerda, transponda 5136, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Ascensão Upper Azulu 17, nível 350, decola Puca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda da 10. 1-3-5, transponder 208, controle, eu vou checar a informação da aula. 1-8-64, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sim. 340 da El. 340 PC da El. Pode voltar direto da El, devido a uma informaçãozinha aqui. Você tá passando já após 2000 pés? Sim, já passou 2000. Gente, eu posso mostrar o desvio, tá 385. Reportar? O desvio. Sim, te reportar a final de desvio. Tuati, decolada pista 10, primeira curva, esquerda. Transponder 5046, frequência do controle 120 da última 8. Ok, permanece a mesma então, 370, curva esquerda 10, como Francis. A aerovia Pesulo 9, 046, 208, controle igual ao 9094. 1094, condenamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado. Esse ponto no 02743. O Luiz da Bravo, qual o Salvador? O Luiz da Bravo já tem a cópia aí do plano para a Terra Luiz Construtora Chapéu. Luiz da Bravo, confirme o plano visual? Visual, o Luiz da Bravo. O Luiz da Bravo, o aeródromo opera de operação instrumento? Será muito. É 356, deixa para o 2 de hotel, registro 08, reposto de estabilidade. 4144, confirme, pushback e acionamento. Afirmativo, só está faltando o operador do sistema. Azul 4144, ciente, está atualizado o pushback e acionamento. Vou fazer a conexão aérea para o pessoal do Singer. Obrigado, senhorita. Bom 556, chama Recife no 251. 251, obrigado, bom 556. Azul 2743, solo azul no 2, libera a direita via eco, chame 1-2-1-1 no solo. Com 3.000, aguarde melhorar as condições do campo. Azul 2743, ataque autorizado, Alfa Kilo para o 43. Alfa Kilo para o 43. Não, não, não, não, não. Charles 62, solo 114, direita, via Fox, solo 1211. 1211? Afirmo, 211. É já. Solo, volume 62, tiver na pista, boa. Polo 962, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 7, 962 já. Polo volador, azul, patrão, 944, 0, 4144, ponto para pushback. Já pega o céu, começou via autorizado. Azul 4144, chame pronto para o táxi. Polarizado. Para o táxi. Pela meta, eu fico final, chama a torre 1-1-8-9. Delta, aguarde 1 minuto e cópia. 1 minuto e cópia, Xané 63. Salvo, Salvador. O Júlio já estava autorizado da escola muito antes do céu. Ponte Bravo, negativo visual especial. Aguarde com as condições do tempo horário, vou ter. Salvador, azul 4144, 69 a bordo, 3 e 5, alterna Rio Belém Preto, pronto para o táxi. Azul 4144, confirme o POB alternativa? Pois não, 69, 13 e 10, alterna Rio Belém Preto. Azul 4144, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, e a táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, o ajuste 1008. 1008, direita Índia Alfa, ponto de espera 118,95, bom trabalho, Azul 4144. Afirma. Ok, obrigado. A gente está pronto aqui já, já resolver o problema, puxar o fim, a gente está pronto aqui para puxar para dentro. Voo 1094, autorizado o pushback e acionamento, reposte pronto para o táxi. Autorizado de um ataque, voo 1094. Voo 1864, autorizado o pushback e acionamento, reposte pronto para o táxi. Autorizado o push, voo 1864. Puxa, 6213, pronto, cópia. Cópia, 6213. Puxa, 6213, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, nível 360. Saída, Dael, Leda. Após Irume, decola pista 10, primeira curva, direita, o transponder 5121, frequência do controle, Salvador, 120.8. Autorizado Galeão, Upper November 857, 360, decola na Dael, Leda, Irune, decola da 10, curva direita, 521, no transponder, 20.8.8, saída do Xené 62, 1.6. O Xené 62, 1.3, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Contará o Xené 62, 1.3, contrato. Veste, eu sou esse radar cerrado, chama o aerocontrole Aracaju 1203. Oceano 6356, ataque autorizado via Alfa, reporte na cidade de Lédio. Senhor, o táxi Gol no 864, o motorista a bordo, Fernando Salvador, autonomia 0228. No 864, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via taxiway INI e taxiway Alfa. Quando o ponto chama TOI 1118.95, o ajuste 1018. Gente, vive táxi, eu tô com 0110, 1018, quando lá 1895. Boa tarde. Boa viagem. Obrigado. Tá, segundo 094, 165 a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas e 5 minutos. Gol 1094, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Taxi 1, Taxi Indy e Taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 1118.95, o ajuste 1018. Ok, Indy Alfa 28, lá chama 1895 a torre, bola 094. Oceano 6356, atento a Boeing da Gol, em direção ao ponto de espera, vindo do portão 10, após passagem do mesmo, autorizado Juliette para o portão 0 mesmo. Informativo, após o acidente do Gol, para o ponto de espera, pausa mesmo, autorizado Juliette para o portão 06. Oceano 6356, afirma, portão 0 mesmo. Solo, bom dia, robô 1094. 1094. Positivo, companheiro. Só aqui está na intenção de passar uma informação. Esse não consegue, ele não consegue fazer pelo estamos sabendo aqui, desde a parte da manhã. Então, só para vocês evitarem aí de colocar outro aeronave lá, para passar pela mesma situação que nós estamos, ok? Comandante, apenas para confirmar, as posições são distribuídas pelo Ifraero. Houve reporte do ocorrido? Ah, só por parte do Ifraero, ok? É, isso aí acarretou um atraso de mais de uma hora aqui na aeronave e é só no intuito aí de evitar maiores problemas com outras aeronaves aí que porventura sejam posicionadas naquele ringue. Para vocês verificarem lá junto ao Ifraero, ok? Afirmativo, ciente, foi apenas com o intuito também de reportar o fato. Que esse repórter com certeza a Ifraero já deve ter tomado conhecimento. Ah, com certeza eles sabem, só que nem que eles só resolveram em última hora aí, mesmo assim, de uma forma precária, ok? Colocou 2067. Gol 2067, São Salvador. Informação, Guarulhos, informação, Delta. O Xanã 6253, autorizado Juliette para 6356, autorizado Juliette para o portão 06. Juliette 06, 6356. Deck acionar 6203, 08. O Canal 6213, atualizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Para vocês. Com 2067, ocupado. Nossa, 4. Gol 2067, autorizado, Terra Bravo, Gol que Romeu via Upper Zulu no 0 até Taubaté. Liga 360, saída Dael Leda. Mótima, decola da pista, 1-0, primeira curva, direita. Transponder 5152, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Gente, o gol 2067, autorizado, Guarulhos, informe Zulu 1-0 até Taubaté, 360. Dael Leda, Mótima, curva direita, após a pista 9-0, 5-1-5-2, transponder 1-2-0-8, controle de saída. Gol 2067, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Camarada, obrigado. 4, decolado aos 27, chama o controle no 2-0-8-0. 2-0-0-8-64, obrigado. Senhor Salvador, gol 864, tem pulando a boca. 04, Catadaço, 0350, VC da Puca. 350, Puca, pode voar, Jamo? Pé 2000, autorizado. Você pode 2000, voa, Jamo, voa hoje com a 64, graças. Índia Bravo, aguarde para dar o seu controle. Aguarda, Índia Bravo, Bravo. Gente, agora a frente é decolagem. Cópia. Aguarda a volta, Goma 094, decolagem autorizado, 90 graus, 19 nós. Sim, decolagem 094. Para o táxi do Chané, 6213, 1-1-6 a bordo, 3 horas no terno, Guarulhos. Poderia confirmar novamente a autonomia? 3 horas. Sim, fizeram 3 horas e o POB poderia repetir? 1-1-6. Gente, autorizado o táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da ONA 0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8. Uma 26-0. Recife 1-26-0, confirme. Controle, por gentileza, pro azul 4144, chamar Recife e a frequência. 1-26-0. 9-0. 9-4. Boa tarde, controle Salvador, 0194, decola na bomba forte. Mano, 0194, contato radar, recebe 370, via saída da bomba. 370, via bomba, precisa de coordenar direto para o ti? Guarde. Índia Bravo, cópia. Juru Índia Bravo, autorizado 1-05, corrente disponível para Sierra Whiskey Fox Hotel, conforme rótulo plano, no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, pista 1-7. Acione 5132, o controle 120.8, só confirmando, a curva será pela direita. Juru Índia Bravo, autorizado Salvador Sierra Whiskey Fox Hotel, conforme plano. Coloca a terceira no teste, curva direita, corredor a terra, feito de pés, controle Salvador 1208, acione 5132, Juru Índia Bravo. Juru Índia Bravo, cotejou correto, chame para o acionamento e táxi em torre 11895, confirme o POB e o pátio. 295 está no pátio, está com 02 no POB, Juru Índia Bravo. Gente, bom voo. Da quarta chama Recife, 2685. 2685, gol 1-8-4. Gente, tudo bom? Meu Zulu, Índia Bravo. Livre acionamento a critério, passa para inicial, tá? Ajuste na 018. 1-0-1-8, vamos passar a inicial, tá? Índia Bravo. Chinelo 6213, autorizado a linha de decolar, que está no 0980 grau 049. Decolar, Chinelo 6230, você vem chegar na marca 050, vou direto e tá. Chinelo 6230, você vem chegar na marca para o nível 060. 060, Luiz, que tinha ali passar, mas nesse encontro das viagens, ingresso nos corredores, reporta caixa de trânsito. Direita para o número 510 via e ingresso corredor. Zero no oito. Tudo saída. Quatro velho igual 094. Precisa. Precisa de mostra de ti? Eu dou uma tempestade de saída, gol 094. Thank you. Alfa-Do, voo 094. Prossiga. Sem contato de 1265, confirma a tua frequência. 1245 e 1260. Direto Leda para o 6213. Autorizado, 6213. Direto Leda, 6213. 230, voo direto Duna, número 1, velocidade escutada, reporte iniciando a recepção. Reduza para 2509. Número 2 na aproximação. Ok, pode confirmar a velocidade para 2230. 2230. Ok, a gente está marcando 235. Quer que reduza mais um pouquinho? 230, tá bom. Chama até em 230, mais próxima foto e a gente dá uma redução. Tá bom então, 230, 2230. Tá, 32 no meio? Eu quero fazer 70, reduzir para 2509, sai como número 3. Já está montando 2603, 2106. Sai para 7. 7. 360 está recuperado para 2007. Posta na redução. O ajuste 08, deixando a minha 330. Confirmando, qual nível autorizado para o 2230? Será 3000 com ajuste 08. 3008, obrigado. Então, 32 no meio, deixando a 3050. 050, 32 no meio. Projeto de operação para o sequenciamento, está com o número 2, esquerda para o 360, deixará até o 360. 360? Confirma, agora o número 2. Esquerda, 0, descendo para 3 mil pés. Venha 330. Passaria do 2230, repousado 2 mil pés, reposto estabilizado. 2 mil, repousado estabilizado, 2230. Tinha informado, agora sou o número 2. O senhor não fez a curva esquerda na sua 360, ou 6330. Tá. Na 6213, chama Recife, 251. 251, boa tarde, 6213. Via pista, repórter Nelson, cabeceira 17, Zulu, Índia Brava. Caso passar de uma hora, 9 milhas no rumo sul-oeste. O Alfa Tango 72, contando 050, 232 no 0. Fizemos sem redução para 200. Então, 3 no meio reduza para 2209. 220, 220 no meio. Júlio, você está transportando. Xanana 330, parece acertar o curso do localizador, cruza à direita, proa 030. Você tem condições de acertar? Quando a descida até 3 mil pés, o 6330, só desceu a 2 mil, correto? A descida foi subida autorizada até 3 mil pés, o 6330, você tem condições de reduzir até 180? 5, aguarde um instante para a cópia. Quanto eu acertar com a sua escuta? Plano nível 360 autorizado, saída da Eule da Motiva, a primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5163, controle 120 decimal 8. Correção para a escuta, essa mesma tela presente proa, deixando até 4 mil pés com a ritmo 08. 4 mil, mantenha a proa no 08, 3206. Está 3605, Cotejo Correto, me pronto. Amará quando pronto, 3605. Vigilante Bravo, decolagem autorizada, pista 7, 0180 graus e na 9 lanche. Dois no meio, descendo até 3 mil pés, nessa proa, você está autorizado para executar o localizador, reduza para 200, reporte estabilizado. 3 mil, autorizado o lock, reporte estabilizado 32, não me reduz. Está no localizador 2230. A série 2230, completa final, chama a torre 1195, recusa. 1895, ligado, bom dia. Em Salvador, passaria do 2230. Ah, não, é o ILS, 90, baixa travada, visual. Cheque passarela 2230, continua próxima, só aguardando o contato visual, ajuste na 018. Gente, aguardando. Seja o mesmo que você chegou até 180, segue tráfego nessa posição de 1 hora a meia dúzia de milhas, aeroporto 310. Mas o reino 32 no meio. Bravo, decolado 247, direita corredor Xé, restrito 1 no teste, chama controle 120, decimal 80. 1208, Zulândia Bravo, restrito no teste, corredor Xé, grato. 2067, autorizado por Xia Senashi Mitaki. Chama ataque 2067. Começou a intencionalmente para passar o curso localizador, para essa frente agora 4.5 milhas com 1.40 de speed. Agora de novo, eu para a minha posição. Solta a âncora. Professor Salvador, bom dia, aqui do Papa Romeu, Zulândia Bravo, decolada 1-7, curva direita, restrito, retróis, corredor Axé, acionado 5-1-3-2, não tem esquina. Papa Romeu, Zulândia Bravo, contato radar, matei 50 pés visuais, 1-0-5, ou não, 1-10, corredor Axé. 1-10, corredor Axé, Zulândia Bravo. Pela 3-6-0, estabilizado. Afirmo, estabilizado, 6330. Reporta final, torre 1-1-8-9-5, por favor. Para o localizador, completa a curva à direita na proa 1-4-0, reporta estabilizado. Direita 1-4-0, reporta 3-2-1-9. Romeu Zulândia Bravo, quanto se chama a chuva leve, ok? Vindo 28 em sentido 1-0. 7, obrigado. Segue 2.032 no meio. Ainda mantém a 3.000, aguarde o teste de no meio. Aguarde. Dois no meio, deixa dois no teste, aposto estabilizado. 2.000, reporte 3.2 no Um 730? 1-7-3-0, Bruno Bravo. Copiado. Está na 0, ajuste de altímetro na 0 no 8. 0 no 8, aguarda. Gol 2067, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8. 1-0-1-8, bom dia, obrigado. Bom dia, bom voo. Boa tarde, passarei do 2230, autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 1-2 no patio. Tal? Atua na um pro e entra no papel, melhor. Tá pronto, deixando. Produzindo. Produzindo. Ok, por um local. Afirma por outro. 224, Zulanda Bravo. Zulanda Bravo, direto do destino, aguardando a sessão. Direto do destino. Dia mantém a ponta de espera. Está 3216, passa acima, baixa de checada de visão. Ok, está 3216, avistado, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda. Oi, oi, Whisky Charlie, papá. Papá Romeu, Whisky Charlie, papá, reporta rotatória, ajuste na 08, aguardando autorização para ingressar final na 7. Vai, passa lá, rotatória, então, Charlie, papá. Para confirmar altitude. 2000, reporte estabilizado, 108, ajuste. Para 2000, sem restrições, 1018, reportará estabilizado, para 3204. Papá Romeu, Zulanda Bravo, suba para 105. Atendendo 105, Zulanda Bravo, Bravo. Cima direita, via Fox, linha 21, deixa na 1. Whisky Charlie, papá. Final da 7 autorizada, guardando autorização de pouso. Whisky Charlie, papá. Papá? Lesto. Solo, soma 2, boa tarde. Oceano 6330, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 05, partindo. Alfa. 1867, cópia? Copia, 1867. 1867, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, nível 360, saída árvore, transição elefa, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5173 e o controle 1208. 360, árvore elefa, curva à direita, recorda 1-0, 5173, apoio 20.8, acontece. 1-8-6-7, cuide o correto, chame para o puxa acionamento. Chamada para o puxa acionamento, 1-8. 2-0-6-7, ele mantém, está na 0. Ele mantém, 2-0-6-7. Aguarde um instante, está na 3-6-5. Está na 3-6-5, autorizado o puxa acionar semitax. 3-2-1-6, sala 5-5, libera a próxima direita, via Fox 1-2-1-9. Fox 2-1-1. Whisky Charlie, papá, avistado, pouso autorizado, pistão na 7. 1-8-0 graus, 1-8-9. Vamos ver se você capturar na 7, Whisky Charlie, papá. Qual a parte após o pouso, Whisky Charlie, papá? A cara VTA, parte 5. Gente. Você é autorizado? Confirme. 1-8-6-7 está pronto para puxar e falar, né? 1-8-6-7 está autorizado por te acionar, chame táxi. Para táxi, 1-8-6-7. Fala, salvador, bom dia, 3, 2, 1-6, da tele, estou pronto, táxi. Confirma a matrícula? São 3, 2, 1-6. São 3, 2, 1-6, aguarde um instante para a cópia. 3, 2, 1-6, livrou na Fox Trot. Corrigindo, tá 3216, tá autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa e Juliette 03, 3216. Solo 90 graus, 189. Eu vou decolar, zona 2067. Boa tarde, está 3605, posição 1-1 no pushback de acionamento. Está 3605, está autorizado por chefe na Anastasia. Autorizado com a Anastasia 3605. Tá, 3804, completa final, chama todos, 1189. 19, correto. Fiscal Papá, sala 58 direita, deixa eu assinar a frequência livre do CS. Bom dia. Decolada 58, chamo contrário, chamador 1-2-0-2-9-0. 208, obrigado, boa tarde, 2067. Lima Alfa, em confirma nível solicitado? Certo. 2067, contato radar, soltado 3-6-0-2-0-0. Cidadel 3-6-0, gol 2067. Salvador, 3804, eu passo Índia Sierra, Baixada de Travado. Tan 3804, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-7-9, pista molhada. Ele pousa, pista 10, Tan 3804. Alfa Yankee, cópia. Lima, Alfa Yankee, confirme a pista aqui da Copa. Sim, está autorizado Serra November, November Uniforme, conforme a rota do plano, nível 280. Saída da Eule, da Ilha Elf, pista 1-7. A curva pela direita, acione 5165, controle 1208. Lima Alfa Yankee, protegeu correto, confirme o POV e o PAT. Gente, 5 a bordo, PAT deve. Solo com 1,7 mil, 2,40, Goiânia, POV 1,2. Gente, gol 1,867, confirme novamente o POV. 1-2-6. Sim, chegou 1-8-6-7, autorizado o táxi até a pista 1, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 e Índia. No ponto de espera, chame 1-1-8-9-5, PNH 1-0-1-8. Matheus, Pátio, Índia, 2-9-5, ponto de espera, boa. Alfim, para si. Afirmativo, 1-1-8-9-5 para acionamento táxi. Critério, Lima Alfa Yankee, reporte táxi. São 3804, sala 01, na libera direita, GA com 211. Boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporte na Juliette, na 3804. 867, ponto 710 e pronto, boa tarde. Boa noite, 67, autorizado a linha de decolar, custa na 0, 190 graus, 219. A linha decolada 10, boa noite, 0. Pakistan 3605, PLB 129, com 3 horas 55, Galeão. Torre 11895, QNH 1098. Patrono Índia, Torre 295, 1018, 3605. Estão 3804, está visual com o Airbus da companhia à sua esquerda? Afirmativo. Gente, após a passagem da aeronave, está autorizado o ingresso no pátio 1, portão 09. Ingresso no pátio 1, portão 9, está 3804, pode ser. Bom dia. 067 chama Recife, 1251. 251, 267, bom dia. Lima Alfianca, autorizado a alinhar e manter, fica na 7, o ajuste 1018. Boa noite, 67, decolada 05, chama o controle, número 0, disse noite 0, bom voo. Obrigado, bom serviço, até logo. Salvador, 1867. 1867, conta essa data para 360 via Arbor. 360 via Arbor, Togo 1867. Cara, pistão, 1-0.